Boa noite, estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E vamos ter mais um programa cheio de hard rock. Hoje não temos um tema específico, vamos ter vários pequenos temas em cada uma das sequências. Para começar, vamos ficar com uma banda germânica de hard rock AOR melódico. Estou a falar-vos dos Fair Warning. Para vocês, Fair Warning, Hang On! Down in me, like a girl like something that you would do. Maybe, maybe you had a way to cover up your lies. You lay down for the count, but I never saw it. Após Fair Warning, ficamos com uma música do primeiro álbum dos Hardline, o álbum Double Eclipse, e ficamos com a música Taking Me Down. E vamos agora para uma sequência dedicada aos anos 70. Para começar esta sequência, temos um dos grandes clássicos de uma das maiores bandas dos anos 70. Estou a falar-vos dos Deep Purple. Para vocês, Deep Purple, Highway Star. take this magic potion with me on a trip to a cosmic playground far beyond. She understands, she's been before. It's in her hands to find the door. Sweet Lorraine, let the body carry on. You and I will swim the sea. Sweet Lorraine, let the body carry on. You and I can feel the breeze. There is no time, no wealth, only I surround you. The fortune of this guide is simply sincerity. She understands, cause she's been before. It's in her hands to find the door. So, sweet Lorraine, let the party carry on. You and I will swim the sea. Sweet Lorraine, após Deep Purple, continuamos nos anos 70. Vieram os UFO e a música Rock Bottom. Terminamos a sequência com outra banda britânica de hard rock dos anos 70. Estou a falar-vos dos Uriah Heep e ficamos com a música Sweet Lorraine. E vamos agora para uma nova sequência. A próxima sequência é aquilo que eu resolvi chamar de Kiss Family. Vamos ter três bandas que saíram de membros que fizeram parte dos Kiss. Para começar, temos a banda solo de Ace Frehley. Estou a falar-vos dos Frehley's Comet. Para vocês, Frehley's Comet, Rock Soldiers. I remember it well. I was slipping and sliding, drinking and driving, bringing me closer to hell. And the devil sat in the passenger side of DeLorean's automobile. He said, hey, Frilly Frilly, let's not be silly, there's a life out there to steal. His deck. Soul. E após Fearless Comet, ficamos com os White Tiger de Mark St. John. E dos White Tiger ficamos com a música Rock Warriors. E terminamos a sequência com os Vinnie Vincent Invasion e a música Boys Are Gonna Rock. Vamos agora para uma nova sequência. Na próxima sequência vamos ter três bandas mais recentes, com um som mais moderno. Para começar temos os Jet Black. Para vocês, Jet Black, Poison Rain. Just an alley creeper. Motor run. I'm the parasite, you're the flesh. I'm the glory. e após Jack Black ficamos com duas estreias absolutas no Riff Service. Ficamos com Spitfire e a música Motorman e terminamos a sequência com os We Are Harlot e a música Easier to Live. E vamos agora para uma nova sequência, uma sequência dedicada a bandas portuguesas. E já que estamos num hard rock moderno, para começar a próxima sequência temos os Phaser. Para vocês, Phaser Wonder Girl. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após o hard rock mais moderno dos Phaser, ficamos com uma banda de hard rock mais clássico, mais parecido com os anos 70 e os anos 80. Ficamos com os Iris e a música O Mundo à Sorte. E terminamos a sequência com um dos grandes sucessos do hard rock em Portugal. No início dos anos 90, esta música foi um tremendo sucesso. Estou a falar da música Easy Come and Go dos Joker. E vamos agora para uma nova sequência. E nada melhor que uma banda luso-brasileira, um projeto luso-brasileiro para fazer a ponte entre uma sequência de bandas portuguesas e uma sequência de bandas brasileiras. Para começar esta sequência, temos um projeto que reúne os irmãos Barros e o vocalista do Zacatic. Estamos a falar do projeto Barros. Para vocês, Barros Fever. To beat up, no one can beat up enough. talking fucking rock and roll here. Yeah. E após Barros, ficamos com os brasileiros Dr. Sin e a música Full Throttle. E vamos agora para uma sequência com três bandas brasileiras de hard rock. Para começar esta sequência, temos os cariocas Pleasure Maker. Para vocês, Pleasure Maker, Hurts Me, Hurts You. Have been so cold, baby. E após Pleasure Maker, ficamos com os Cross Rock e a música Let's Dance. Esta música é retirada do primeiro álbum da banda, o álbum Come On Baby, lançado em 2015. E terminamos a sequência com um projeto que já é referência no nosso Riff Service. É um projeto que o Riff Service tem todo o prazer de apresentar sempre que possível, sempre que for premente na temática do programa. Estou a falar-vos do projeto Marina, de Rodrigo Marina, que em 2015 lançou o seu primeiro EP, o EP Unconditional Fate. E desse EP ficamos aqui com a música Keep On Dreaming. E como os Marina são uma banda de hard rock melódico AOR, são o gancho perfeito, são a ligação perfeita para a próxima sequência. Vai ser uma sequência de duas bandas com um som hard rock melódico. E para começar a sequência, vamos ter os Diving for Pearls e a música Never on Monday. feelings it gave. As a child I tried to be close to the midst of its wave. In the dark each night I have seen the light, I have seen the light. In the heart E após Diving for Pearls, ficamos com os Drive, She Said, I Close My Eyes. E vamos agora para uma nova sequência luso-brasileira. A primeira banda é brasileira, a segunda banda é portuguesa. Para começar esta sequência, temos os brasileiros Paradise Inc. Para vocês, Paradise Inc., I Will Wait. We'll be right back. E após Paradise Inc, ficamos com os portuenses e portugueses Mean Rock Machine e a música Mean Rock Machine. E o nosso Riff Service aproxima-se rapidamente do seu final. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service. A próxima sequência vai contar com três bandas relativamente underground, mas que alguns fãs de hard rock já conhecem. E são bandas até antigas. Para começar esta sequência temos Heavy Patton e a música Rock Me. Após Heavy Patton, ficamos com os Tora Tora e a música Shattered. E terminamos a sequência com os Jekyll and Hyde e a música Private Hell. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E para começar esta última sequência, temos uma banda de algum sucesso, em especial nos Estados Unidos da América. Estou a falar-vos dos Great White. E para vocês, Great White, Lady Red Light. It's amazing. We're going... Oh, É com Gotthard que terminamos o nosso Riff Service de hoje e começamos a última sequência com os norte-americanos Great White e a música Lady Red Light. Continuamos com os canadianos Triumph, Woman in Love e terminamos com uma das músicas do brilhante Lip Service lançado em 2005 pelos Gotthard, a música Cupid Arrow. E é com Cupid Arrow que me despeço hoje. E despeço-me até à próxima semana. Desejo-vos a todos uma ótima semana. Deixo-vos um forte abraço. Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. Deixo-vos um forte abraço e rock on!